Tango Tango após o Embraer da Azul na curta final 1-0, a linha e mantém, cabeceira 1-0, Alfa Tango Tango. O 4060 solo aos 40 direita 121 no décimo 9. 219, 4060, boa. Zero estabilizado? Estabilizado já com campo à vista, vai 67, 40. Pente, torre, 18 decimal 6. 862, até já. Salvador, muito bom dia, azul 4060. Salvador, Web 6740, bom dia. Web 6740, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, 6740. Alfa Tango Tango, livre decolagem da 10, o vento 170 graus, 17 nós. Tango, Juliette, Tango, Zulu, controle. Prossiga. Chamar Recife, 12685, alternativa 12545. 25, até 12545, Juliette, Tango, Zulu. Sete 6740, livre pouso, pistão no zero, 150 graus com 14 nós o vento. Livre pouso, Web 6740, pistão no zero. O Alfa Tango Tango decola de Salvador aos 42, chama agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, bom dia, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Papa Alfa Tango Tango, acione código 0463. 0463, yes. Alfa Tango Tango, após a restrição de decolagem, pode voar direto para Coral? Alfa Tango Tango, se o farol 900 está autorizado, voar a Coral. 6740 no solo aos 43, libera direito e chama o solo 121 no decimal 9. Ah, liberar 219, 6740. 738, desça para 2000 pés, ajuste 19020, reporte estabilizado no localizador. 2020, que apertar estabilizado no localizador, vamos para presente. Fala, Objeto 6740, livrando a escuta. Objeto 6740, bom dia, taxi Alfa, Juliette, 10, portão. Alfa, Juliette, 10, portão, 6740. Controle ao Yankee, Yankee, prossiga. Está abandonando a vertical da cidade de Camaçari e vai para sobrevoo, próxima rotatória. Gente, Yankee, reporte rotatória, próxima rotatória. Serra. Informação Papá para a cópia Recife no gate número 9. WebJet 5728, informação Papá confere, Recife autorizado nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. controle em 120 decimal 8 e aciona 5107 no transponder. Autorizado em Recife, nível de voo 350, Brusque 58, decola dando zero, cruz esquerda, Pucca, transição Caju, transporte 5107 e o controle 1208, Web 5728. Correto, portão 9, chama pronto para o estacionamento, Web 5728. Chamará para o estacionamento 5728. Até após o sobrevoo, irá retornar para Salvador? Prossegue para L. Rimar. Certo, chamei torre 18 decimal 6. Certo. Bem, certo. Serra Serra, na vertical da rotatória, a torre está ciente, o ajuste no 020, reporta para o retorno para Rimar. Estabilizado, vamos 738. Vamos 738, complexo de aproximação, torre 18 decimal 6. 18,6, obrigado. Torre Salvador, gol 738, final vai ser travado. Boa tarde. Gol 738, boa tarde, final da 1-0, confirmando, já visual com o campo? Afirmo, senhor, visual. Sente, gol 1738, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 15 nós. Sente, gol 738. Para o 050. 050 na MAN, 5220. Eu sigo aí, que você já. Abandonando o setor, prossegue para pouso na RMA. O Yankee Serra, o ajuste 1020, reporta na final para pouso na RMA. É. sinal para animar o Yankee Serra Serra. Sente, Papatango, Yankee Serra Serra, o ajuste 1020, reporta no solo controlado. Serra. Salvador, Altan 3191, para o Galeão 3400. Altan 3191, Galeão tem pré-aprovado 380. Copia, aguarda a coordenação 340. Aguarde, por favor. Você tem o 380 aí, é isso? Afirmativo, 380 pré-aprovado. Vou guardar o 340 então. Ciente, prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando cópia, coordenação, Altan 3191. Afirmativo. Ciente, vem que Serra Serra no solo ao 55, frequência livre, tenha uma boa tarde. Boa. 3895 pronto, contact 183 a bordo, alterno Galeão, 3 horas e 45 de autonomia. Então 3895, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. 020 e Índia Alfa 186, boa tarde, 3895. Bono 738, livrando. Bono 738, bom dia, TechTV Alfa Juliette 05, ao portão. Alfa Juliette, portão 05, obrigado. São 3191, pronto, copo? Pronto. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5073 no transponder. Autorizado Galeão 340. Decola da 10 com curva direita da El, Leda Bridge. Após a pêndulo 10, 1208 é o controle, 5073 no transponder. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, pushback acionamento, são 3191. Pronto para pushback acionamento, 3191. Autorizado, reporta táxi, seu ajuste 1020. 1020, reporta para o táxi, 3191. Salvador, bom dia, está 3895, pronto, no ponto de espera da 10. Tá 3895, autorizado a linha em decolar da 10, vento 140 graus com 14 nós. Autorizado a linha decolar da 10, 3895. Tá pronto, 3295. Tá livre a decolagem, 140 com 1 no 4 nós. Iniciando 90, 3295. Solo MGS 5728, puxa estacionamento no número 9. Autorizado, reporta táxi, o MGS 5728. Reporta táxi, 5728. Para o táxi, o TAN 3191 com 192 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. TAN 3191, taxia via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 6, 12, o ajuste 1020, um bom voo. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 10, 118, 612, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, uma boa, TAN 3295, Nadael, passa 1700. TAN 3295, contato radar, sul para o nível de voo 340, saída Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, ascensão 340, pode voar Bridge. Voo direto Dael, corrijo, voo direto Leda, após 2000 pés, TAN 3895. Passou 2000, Leda, obrigado. F5220 interceptando o localizador, já visual com o aeródromo. F5220 completa final, chame a torre, 1-2-3-6. 118-6, boa tarde. Toro Salvador, boa tarde, é o Trip 5220. Tá 2 milhas do externo, tá em condições visuais. Sim, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Trip 5220. 2-0. Para o táxi, web 5728, 95 a bordo, 410, alterna, Fortaleza. Jet 5728, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18-6, dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 18-6, 1020, 628, obrigado, até a volta. Ponto de espera pronto, TAN 3191. Sente, TAN 3191, mantenha o ponto de espera da pista, 1-0. Mantendo, TAN 3191. Papapá, Alfa, Tango, Tango, 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço a da terminal, Canaguari, Léo, 201. 201, Léo, papapá, Alfa, Tango, Tango. Solo Salvador, boa tarde, o Azul 4463 com informação Papá, autorização para Ilhéus, nível 220. Azul 4463, Ilhéus, e tem um pré-aprovado 1160, aguarda a coordenação 220. Aguarda 4463. Sim, só um instantinho, preparando a saída da El Leda, aguardando o copo 4463. Da El Leda, aguardando 4463. Alguma previsão para 3191? Não entendi, autorizado 0391. Não entendi. Autorizado ali em manter, 0391. Autorizado ali em manter 1031.